começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus amigos do Brasil inteiro, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso, já está no ar, como sempre, para levar até vocês muita música, muitos alôs para todos os nossos ouvintes que prestigiam o nosso programa com uma grande audiência todos os dias pelo Brasil inteiro, através das nossas rádios parceiras, afiliadas à nossa central de produção, exibindo o nosso programa de Brasília para o Brasil inteiro. RadioEstudioBrasil.com.br é a nossa central de produção, a maior produção, produtora de programas, a maior distribuidora de programas de rádios para o Brasil inteiro, diretamente de Brasília, né? Vamos em frente, quem canta bonito abrindo o programa, Eduardo Costa, Os 10 Mandamentos do Amor. Já pegando a tua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser um lobo mau e ela o chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, sexto mandamento, ela não vai te esquecer no só momento. Repita a dança e sentir que ela gostou. Aragale, Xande, meu amor. Sétimo toque, ela fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento diz para jurar e ser fiel até a morte lhe levar. O nono você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, deixa ele esperar. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Oh! Eduardo Costa e os 10 mandamentos do amor. Primeiro tudo começa com a paquera. O seu olhar vem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar. Dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião. Suavemente vá pegando a tua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume. Olhando as ondas pra ela sentir ciúmes. O quarto é brincar no escurinho. Ser um lobo mau e ela chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, o sexto mandamento. Ela não vai te esquecer num só momento. Repita doce, senti que ela gostou. Aragale, chame de meu amor. Sétimo toque, ela fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar, vai. E ser fiel até a morte lhe levar. E o nono, você diz que vai voltar. Diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, eu deixo as duas esperar, vai. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Era isso. mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Tá aí, ouvimos Eduardo Costa, cantou bonito, os 10 mandamentos do amor. Meu amigo Celso Borges gosta muito, né? Celso Borges aí na TV Câmara, ouvindo Mundo Sertanejo. E essa também está nos shows do Diego Valadares, viu? Os 10 mandamentos do amor também faz parte do repertório de shows do Diego Valadares e banda aí na sua cidade. Atenção, vocês façam contato com a nossa produção em Brasília no 61-9973-0555. É o contato de shows do Diego Valadares em Brasília, é o WhatsApp, viu? Atenção, contratantes de shows, atenção também, candidatos a prefeitos, vereadores pelo Brasil inteiro, gravem os seus jingles com Diego Valadares em Brasília. Faça o contato no WhatsApp 61-9973-0555. Meu amigo José Orlando, Web Rádio Jonete Brasil, em Custódia, no Pernambuco, exibindo o Mundo Sertanejo, tocando as músicas do Diego Valadares. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Um abraço, José Orlando, e todos vocês amigos da Web Rádio Jonete Brasil, em Custódia, no Estadão do Pernambuco. Paulo Terra canta Choro de Saudade. Eu ainda choro de saudades, a solidão me faz viajar. Sem você meu mundo é deserto, sem você por perto não dá. Tô sofrendo, meu coração só quer te amar. Culpa sua, quem mandou você me deixar? Sertanejo. Vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, Presidente Médici, Umbizal. 7 horas da manhã, nós estamos no ar pela Tropical FM, Marlene Moraes e todos da equipe, nosso abraço. E às 5 horas da tarde, pela Pindorama FM, um abraço Cacá Lima, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. Olaine Matos, um beijo para você aí, Umbizal, a todos os nossos ouvintes, enfim, muito obrigado. Grande cantor Zé Lucas aí da cidade, que faz sucesso na região e fazendo seus shows, né? Grande Zé Lucas, cantor, compositor aí de Santa Luzia do Paruá. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos em frente? Ao som da viola traz para vocês Rio Negro e Solimões, a pedidos da minha querida, deixa eu ver aqui, da Ilda Ilza Ribeiro, em São João do Paraíso. Ela oferece para todos vocês, amigos do Brasil inteiro e de toda a região de São João do Paraíso, né, em Indaiabira, Taiobeiras, esse grande sucesso do Rio Negro e Solimões, aqui no quadro Ao Som da Viola. Cantam, Tô Por Aí. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade. Tô por aí, no último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada. Tô por aí, pra onde ir? Quem sorri em cada esquina aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí, vou por aí. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde? Madrugada. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Meu amigo Tião Pereira, em Colombo, no Paraná, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço, Nilton do Rim, a todos vocês aí. Nosso abraço carinhoso. Muito obrigado pelo carinho, pela grande parceria de vocês, viu? Ô Gilson Araújo, Rádio Guará FM, em Guaraci, aí no norte do Paraná. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Max Tubarão, Rádio Web Tubarão, em Curitiba, exibindo nosso programa. Meu querido amigo Luiz Dolato, Rádio Livre Web em Londrina. Rádio Terra Nativa Cambé também em Londrina. Rádio Foz Web, Vomar Costa, em Foz do Iguaçu. Rádio Ambiental FM, em Foz do Iguaçu. Ô, Claudemir Gomes, muito obrigado, viu? Em Biporã, Impacto Brasil FM, um abraço a todos vocês. Também de Guaraçu, Rádio Canoa Grande FM. Um abraço a todos vocês, amigos de Barbosa Ferraz. O Paraná também ouve Mundo Sertanejo. Diego Valadares canta Tô na Promoção. Aí, Luiz Lolato! Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loura ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, quem leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Pega aí. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos até agora ao Estadão de Goiás, em Bom Jesus, Rádio Cultural FM, exibindo o nosso programa. Um abraço a Josimar de Freitas, a todos vocês, amigos de Bom Jesus, de Guapó, toda essa região, ouvindo o nosso programa, né? Também em Bom Jardim, Rádio Serra Negra FM, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe, os nossos ouvintes. Ô, Piedade, obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Em Abadiane nós temos a Rádio Capivari FM, o Bideca, todos os nossos ouvintes de Abadiane, Alexânia, toda a região ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Em Trombas, Rádio Serra Dourada FM, o Ivan Vieira, todos da equipe, a todos vocês de Trombas, de Porangatu, todo o Estadão de Goiás também ouvindo o Mundo Sertanejo. Em Goiânia, minha querida Neuraci, um beijo para você, Neuraci. Obrigado pelo carinho de sempre a todos vocês, amigos de Goiânia. Também de Aparecida de Goiânia, Rádio Primavera FM. A todos vocês, nosso abraço carinhoso. Muito obrigado. Em Piranhas, nós temos a Rádio Satélite FM. Em Águas Lindas, ô Farias Júnior, um abraço a todos vocês aí, viu? Vamos pro Tocantins. Em Sampaio, meu amigo José Edmar, todos da equipe da Rádio Natureza FM, a todos vocês, amigos de Sampaio, região do Bico do Papagaio, Tocantinópolis, toda a região ouvindo o Mundo Sertanejo, a família Caires ouvindo o Mundo Sertanejo. Vamos em frente, Bruno e Marrone cantam Vou Te Amarrar na Minha Cama. Beijo gostoso me afasta e me arranha, mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Manhosa, do beijo gostoso me afasta e me arranha, mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Gabriel Medeiros, em Matureia, na Paraíba. Rádio Estrela da Serra FM, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Gabriel Medeiros, todos da equipe da nossa Rádio Estrela da Serra FM, em Matureia, no Estadão da Paraíba. Um abraço a todos vocês aí, viu? Pelo carinho, o meu muito obrigado. Aí na Paraíba nós também temos inúmeras rádios afiliadas que prestigiam o nosso programa, que exibem nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Em Pernambuco, em Petrolina, Rádio Tabajara FM, em Orocó, Rádio Brígida FM, em Ferreiros, um abraço a todos vocês, amigos aí de Ferreiros, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Em Pernambuco, em Custódia, Web Rádio Jonete Brasil, muito obrigado pelo carinho. Vamos em frente, quem canta bonito agora no mundo sertanejo, eles que fizeram muito sucesso, foram semifinalistas do The Voice Brasil, de Unaí para o Brasil inteiro, Ricardo e Ronael cantam Festa na Piscina. Cerveja liberada, toca o som do meu baixão e curta a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu baixão. As mina louca na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. No bu, no bu, no bu, no bu. A mulherada no tibu e não é só no bumbum. É no tibu, bumbum, é no tibu, bumbum. A mulherada no tibu e não é só no bumbum. Falei pra galera, sabadão lá em casa. Festa na piscina, eu falei pras mina. Tem a espetequila, cerveja liberada. Toca o som do meu baixão e curta a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu baixão. As mina louca na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibu e não é só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e não é só no bumbum. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Gilvan Nascimento, em Zedoca, Maranhão, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado, viu? A Cristiane Cris, em Cuiabá, Mato Grosso, ouvindo o Mundo Sertanejo. A Silvana Lima, em Quirinópolis, Goiás, ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. A Laila Nunes, em Goiânia. A Natiele Correia, em Londrina, no Paraná. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. A Maria José, em Araçuaí, Minas Gerais. A Rosemar Amorim, em Vilhena, Rondônia. Rádio Vilhena AM, exibindo nosso programa. Rádio Lobo do Cerrado, www.radiocidade.com.br, exibindo nosso programa. Edilson Peroni, um abraço, muito obrigado, viu? Em Ministro Andreasa, Rádio Atividade FM, exibindo o Mundo Sertanejo. A Neuza Oliveira, a todos vocês, muito obrigado. Ayrton José, Rádio Princesa, exibindo nosso programa em Alta Floresta do Oeste, Rádio Princesa Web. Um abraço a todos vocês, amigos de Jiparaná, de Ariquemes, de Porto Velho, o Estadão de Rondônia também ouve Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Gustavo Lima, Caso Consumado. Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá. Nosso caso é consumado e não dá pra esperar. Você vai ver o que perder quando me encontrar nos braços de outro alguém, aí você vai chorar. Joga essa mão pro lado, vou na nossa outra. Tentei te procurar, você se escondeu. Às vezes penso que de mim você se esqueceu. Suas atitudes me provaram que há paixão. Às vezes é intensa e às vezes é em vão. Meus pensamentos a chorar. Desço no tempo sem chance de voltar. Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá. O nosso caso é consumado e não dá pra esperar. Você vai ver o que perdeu quando me encontrar nos braços de outro alguém, aí você vai chorar. Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá. O nosso caso é consumado e não dá pra esperar. Você vai ver o que perdeu quando me encontrar nos braços de outro alguém, aí cê vai chorar. Meus pensamentos a chorar. Peço no tempo sem chance de voltar. E não dá pra esperar. Você vai ver o que perdeu quando me encontrar nos braços de outro alguém, aí você vai chorar. Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá. O nosso caso é consumado e não dá pra esperar. Você vai ver o que perdeu quando me encontrar. E a galera canta comigo. Eu te amo, eu te quero. É consumado e não dá pra esperar. Você vai ver o que perdeu quando me encontrar nos braços de outro alguém, aí você vai chorar. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos até o Estadão da Bahia. Em Vanderlei, nós temos a Rádio Vanderlei FM exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela grande parceria. Em Adustina, Rádio Adustina FM, a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela grande parceria, viu? Em Oliveira dos Brejinhos, um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Cristal FM. Em Dom Basílio, Rádio Tropicaliente FM, muito obrigado a todos vocês. De Roda Velha, Rádio Destaque FM, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Em Luiz Eduardo Magalhães, em Santa Rita de Cássia, Odailto Comunicador, um abraço a todos vocês, amigos ouvintes. Um abraço a toda a família do meu amigo Vanderlei, que mora aqui em Brasília e os seus familiares. Manda um abraço para os seus familiares em Santa Rita de Cássia, ouvintes da nossa Muse, da nossa rádio Atividade Web. Um abraço a todos vocês, amigos do Estadão da Bahia. Érico Cardoso, Azane Rocha, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? O Nelsinho Rezende, Rádio Paramirim Web, exibindo nosso programa. O Estadão da Bahia está ligado em Salvador, Rádio Nova Cidade FM, Nilton Vieira, todos da equipe, também Rádio Novo Milênio AM. Um abraço, Edu Santos, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. O Estadão da Bahia está ligado, Fernando e Franco cantam Numa Estrada. Numa rua, aonde a vida me leva, meu coração está na sua, e seu amor me faz voltar. O tempo passa e os segundos já são horas sem você. Sinto seu cheiro e o seu gosto a todo instante, e só você pra me entender. Todos aqui dizem que estou louco, eu digo sim, estou louco de amor. E foi você que ensinou e me mostrou o que é o amor. Todos aqui dizem que estou louco, eu digo sim, estou louco de amor. Foi você que ensinou e me mostrou o que é o amor. Viajei em busca de um sonho, mas com você posso voltar. Pois você é o sonho mais lindo que alguém pode sonhar. Assim que o nosso amor vai estar junto amanhã, já não aguento esperar. Quando estiver bem na frente dos meus olhos, vou fazer o tempo parar. Estou louco, eu digo sim, estou louco de amor. E foi você que ensinou e me mostrou o que é o amor. Todos aqui dizem que estou louco, eu digo sim, estou louco de amor. E foi você que ensinou e me mostrou o que é o amor. Say I am crazy, and I say yes, I am crazy in love. And it was you, and it was you who taught me and showed me what is love. Todos aqui dizem que estou louco, eu digo sim, estou louco de amor. E foi você que ensinou e me mostrou o que é o amor. E me mostrou o que é o amor. E me mostrou o que é o amor. E me mostrou o que é o amor. Mundo Sertanejo. Muito bem, meu querido amigo Caio Gonçalves, em Santa Luzia do Paruá, ouvindo no Mundo Sertanejo, a Edna Mello, a todos vocês, enfim, muito obrigado. Essa linda cidade que nos acolhe com uma grande audiência às 7 horas da manhã pela Tropical FM e também às 5 horas da tarde pela Pindorama FM. Beijo para vocês aí, viu? Um abraço, muito obrigado. A minha querida Edith Souza em São João do Paraíso, o Paulo Sérgio aí no Estadão de Minas Gerais, a todos vocês amigos de Salinas, Rádio Cultura FM, de Nova Matrona, Simone Rosa, Solange Rosa, a todos vocês, muito obrigado. Amigos de Bebedouro, a minha querida, deixa eu ver aqui o nome dela, que tá sempre, a Nedir, a minha querida Nedir, toda a sua família em Bebedouro e também na Fazenda Gameleiras. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Vamos em frente, Henrique e Juliano cantam Mudando de Assunto. Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos. E não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga do que ir mudando de assunto. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar, não estar com você. Chega da tremedeira, um nó na barriga. Quem ama demais não suporta a briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício. Mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora, eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. De assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Vem Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, meus amigos, João Canaro e Leninha, rádiopopular.net em Brasília, exibindo nosso programa às 7 horas da manhã, com muito sucesso. São Sebastião Web em São Sebastião, ou exibindo nosso programa com muito sucesso, Rádio Tropical FM em Ceilândia, Distrito Federal. O Renato Clay, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela grande parceria. Jads e Jadson cantam, toca aí, João Mineiro e Marciano. Quatro copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver essa mágoa não vazar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô chovendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, maravilha, o sucesso não para no Mundo Sertanejo. Música no seu rádio. Pedro e Bruno cantam Chevetinho Vermelho. Quer poder, agora que eu tô... madrugada. Quer poder, quer poder. Vem com Pedro e Bruno, eu quero ver o chão tremer. Quer poder, quer poder. Vai fora que eu tô no luxo, a mulherada vai querer. Quer poder, quer poder. Vem com Pedro e Bruno, eu quero ver o chão tremer. Quer poder, quer poder. Agora que eu tô no luxo, a mulherada vai querer. Do Sertanejo. Muito bem, Vânia Rocha em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, grande comunicadora, um abraço a todos vocês, 90.9 FM e Web Rádio Minas, Luiz Gustavo, todos da equipe, nosso abraço carinhoso, ficamos por aqui, o Brasil inteiro está ligado, um abraço a todos, fiquem com Deus. Rafael Silva canta Sobrenatural. Tchau, Brasil! Eu tenho defeitos, não sou perfeito, sou apenas ser humano. Sou igual a outros homens, a diferença é que eu te amo e não vou te deixar. Nosso amor tá escrito na terra, no céu e nas ondas do mar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. Sei que eu tenho defeitos, não sou perfeito, sou apenas ser humano. Sou igual a outros homens, a diferença é que eu te amo e não vou te deixar. Nosso amor tá escrito na terra, no céu e nas ondas do mar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. É sobrenatural o que eu sinto por você. É fora do normal, não tem como esconder. Não sou o melhor homem do mundo, mas faço tudo pra te agradar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. Você é minha outra metade, é meu dia, meu céu, meu ar. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.